Fala, rapazes! Está começando mais um Outra Coisa Igual Podcast. No episódio de hoje nós iremos comentar sobre o trailer do Homem-Aranha, quer dizer, Capitão América Guerra Civil. E hoje eu estou com o Sr. Tico. Yo! Estou com... Eu jurava que você ia falar oi, galera. Ah, pode ser então. Tudo bom, amiguinhos? Como estão? Ah, estou com a senhorita Ana. Yay, vou acompanhar meu amigo, yay. Ah, e o Magari? Epa, ela vai ter. Vai ter. Ah, e como de costume a gente vai comentar sobre os trailers aí do da Marvel, de quem for. Dessa vez nós vamos comentar sobre o trailer do Capitão América Guerra Civil, que saiu ontem, né, já faz... Daqui a pouco já vai fazer 2 dias que o trailer saiu, incrível. Tem que passar rápido, né? Já já tá o filme. Já, mano, daqui a 2 semanas sai o filme, vai brincar. Daqui a 2 meses. É verdade, tô confundindo com o do Batman. O Capitão América duas... sai dia 28 de abril. Verde. 2 semanas é o fim, ninguém se importa lá. This job. We try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. New York. Washington, D.C. Sokovia. Okay, that's enough. Captain, people are afraid. That's why I'm here. We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I know we're not perfect. But the safest hands are still our own. To wash their back. This doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day. I've run out of patience. On to Ruse! Hey, everyone. Tá, passou o negócio aí. É. Passou, vamos lá. Antes de mais nada, vale lembrar que o Homem-Aranha está na Marvel Studios agora, né? Está em parceria. A Sony abriu o seu coração, né, para a Marvel. Só falta a Fox agora. Sim. E agora o Amigão da Vizinhança tá no trailer. E tá no filme também. Vamos lá. Tudo que a gente esperava. Mano. Pois é. Agora, vocês vão querer comentar frame por frame, pedaço por pedaço? Acho que a gente pode ir por atos. Vamos dividir o trailer em 3 atos aí e seguir. Então, aí no final a gente fala sobre a grande bomba. Pois é. Então bora lá então. É, o trailer, ele praticamente, ele já mostra que a coisa tá feia, né? É, então, ele abre ali num lugar com neve, parece que é... Provavelmente é a Rússia, Sim. É, a Rússia, Sibéria, né, algum desses países frios, que tem muito a ver com o Soldado Invernal, né, que foi recrutado pela Hydra na época da União Soviética, foi muito usado pela União Soviética. Sim. Deve ser algum flashback dele. Será? Não sei não, viu? Eu acho que não, hein? Acho que é o lugar que ele fica ali. É, porque tem rumores, né, que o Buck estaria indo atrás do pessoal da Hydra por conta da Pop, né? E acho que pode ter sido pego, ou provavelmente pode ser um flashback, né, também. Tem essa possibilidade. É, porque ele tá dentro daquele container lá, não sei como que chama. Como se ele estivesse preso, os caras soltando ele. É, parece uma cápsula de criogenia, então, que era onde ele ficava congelado, né? Sim. É, deu a entender isso também, mas eu não ficaria surpreso se fosse uma cena nova passada agora, nos dias atuais também, não. É. Não, eu acho legal essa primeira frase que abre o trailer, que é provavelmente o Steve Rogers falando, que ele fala, nosso trabalho é salvar as pessoas, né, ajudar o mundo, e às vezes isso não significa salvar todo mundo. É, isso é uma frase clássica que teve nos Novos Vingadores, que ele fala praticamente isso, né, que ele, o máximo, ele quer tentar salvar, mas não significa que ele consiga salvar todos, e sempre vai ter alguém que não vai conseguir, né, infelizmente. Da última vez foi o Mercúrio. É. Podia spoiler? Não sei. Não, não podia spoiler. É que, tipo, não podia? Dá bem que tem edição, né? Não, podia, mas sei lá, o Mercúrio precisava morrer mesmo naquela cena. Não precisa. Ah, foi ridículo, cara, aquela cena. A gente vê lá o Mercúrio no Dia dos Futuros Esquecido, ele super rápido, e agora ele, nesses Vingadores... Ele é capaz de pegar a bala ali, de desviar a bala, sabe? E nos Vingadores ele serviu só de escudo pro Gavião Arqueiro. É. Ah, morreu como herói, tá bom. É, morreu. apesar que tem um frame aí que o pessoal tá postando imagens, que é o que parece, tá o... Não sei se é easter egg ou se é um cara parecido que tem um frame do Mercúrio naqueles tubos de ensaio lá de... É, então, assim, muita gente eu tô vendo falando clone, mas clone é um negócio que você não pode falar na Marvel. Sabe? Ainda mais clone junto com Homem-Aranha. É, então, clone não traz lembranças boas. PS, eu gosto da saga do clone. Você gosta, é claro. Cara? Ó, pra quem quiser, quem estiverem olhando aí, pula pro 1.43, porque ele tem, parece que tem ligação essa cena, né, dos dois, quando o Tony Stark dá uma porrada no Capitão. Tem um cara lá num tubo, né? Então, e não pode ser o Buck, porque o Buck tá atrás do Capitão. Você pode ver que quando o Capitão toma porrada, o Buck meio que se prepara. Mas é muito rápido, é coisa de milésimos. É, então, é tipo, tem um cara que tão falando que lembra muito o Mercúrio. Aí... Parece mesmo com o Mercúrio. É, então, pode ser Brisa também, né? Pode ser que corrom vermelho que o povo... É, pode ser o Howard o Pato, né, do Guardiões da Galáxia. Pato também, isso é verdade. E aí o General Ross aparece falando do que as pessoas estão com medo, que o Tony Stark acha que o povo tem que ser vigiado, né, tem que ser controlado. Já mostra os dois lados, né, da guerra. É, o que é um puta argumento, né, cara? É um puta argumento, porque Nova York, o centro lá de Nova York foi detonado na primeira invasão. Sokovia caiu do céu. Então, assim, ele tem um argumento muito bom. É. Os heróis são uma força incontrolável, né? O militar não consegue parar um super-herói. E também os desastres do Thor, né? Do Thor 2 também, que foi bastante. Teve os aeroportos aviões caindo, feito chuva. Sim. Lá em Washington. Sim. Não tem como discutir isso, cara. É muita destruição. E a cara deles quando vê isso é tipo, porra, fudeu, né? É. E agora, o que a gente vai fazer? Mas é aquela coisa, o lado do Capitão, acho que o argumento político não tem nem como discutir. Realmente, acho que é preciso de uma vigilância, ou pelo menos de uma parceria, né? A diferença é que o governo na Guerra Civil é extremamente... É muito extremista, né? Eles são assim, a gente vai controlar vocês. Vocês não vão agir sem a nossa permissão, o que é errado. E aí o Capitão ele faz um levante, né? E também tem a Hydra por trás, né? Que aí deve ter gente na Hydra metida lá, né? No governo, tanto porque o vilão principal do filme é o Barão Zemo, né? O que é, então, eu ia trazer essa discussão um pouquinho mais tarde, porque, pô, Daniel Brühl, cara, é um dos maiores atores da Alemanha da geração, e o cara não apareceu em nada, não foi citado, não foi nada de Barão Zemo. Estão assim, guardando ele pra alguma coisa. É verdade. É por isso que eu tô gostando desses três do Guerra Civil. Eles não estão mostrando muita coisa. Agora eles mostraram o Homem-Aranha, mostraram um pouquinho do Homem-Formiga lá sendo lançado, que a gente vai falar daqui a pouco. Aquele personagem lá do Ossos Cruzados. O Martin Freeman não apareceu. Ah, o Martin Freeman também não. Ele vai ser um representante aí do governo também. Não, mas não apareceu também. Não apareceu, não. É, tá bem esquisito, na verdade, né? Porque acho que eles aprenderam com o Vingadores 2, né? A Era de Ultron, que mostrou muita coisa, realmente. E aprenderam também com os trailers do Star Wars, né? Que eu e o Chico até comentamos em sala, né, Chico? Discutindo. Sim. Se bem que o pessoal reclama, chora, mimimiza do Homem de Ferro 3, mas lá eles enganaram bem. O mandarim. Sim, aquele mandarim. Eles mostraram ele, venderam e depois não era o que o pessoal esperava. Sim, eu no caso sou muito suspeito a falar que eu adorei a ideia de fazer um mandarim terrorista criado pela mídia. Adorei. É ainda mais ser surpreendido, cara, nessa época que a gente vai pro cinema assistindo já praticamente o filme todo. Exato, a gente. Surpreendido com alguma coisa. Fora que é um debate político inteligentíssimo, cara. Trazendo um filme de super-herói no blockbuster, você mostrar que, sei lá, o Osama Bin Laden é o vilão do Homem de Ferro. Que basicamente aconteceu. É. Foi muito sacado. É que infelizmente também o filme também não ajuda, né? Também. É, não ajuda. É verdade. Tem muito problema. A ideia é interessante, mas tipo, não ajuda. O filme inteiro não ajuda. Isso que é complicado. É uma montada de ideia boa, mas executado de uma forma fraca. É. Verdade. Uma coisa interessante também nesse trailer, partindo pra segunda parte do trailer, que é que mostra a prisão, né? Que eles vão colocar os heróis que não foram registrados, né? O que parece. É, então, que nos quadrinhos é a zona 40, a zona negativa, né? A prisão chama. Ah, é 42, alguma coisa? Ah, não tô lembrando. 42, é. É. Mas mas como eles não podem usar a zona negativa, né? Porque envolve muito Reed Richards, fantástico e tal. Então é muito complicado, mano. É... E foi uma ideia interessante colocar uma prisão, tipo, no oceano, tá ligado? Tipo, isolado de tudo e de todos. Me lembrou muito aquela cena que o Hulk, no Vingadores 1, ele olha e fala: puta, sério que vocês me querem num container pressurizado embaixo d'água? E aí ele mostra que na verdade é no céu. Aí não sei, pareceu uma referência sutil, achei legal essa. Apesar que a Marvel já tava planejando isso faz um tempinho já, né? A Marvel tá sempre um passo na nossa frente. Pois é, é verdade. Isso eu vou falar no final. E o General Ross, hein? O que você acha que vai ser o papel do General Ross? Pô, saudades, né? Desde 2008 o cara tá sumido. Pô, ele fez um puta de General Ross, hein, cara? Foi, mandou muito bem, cara. Mandou muito bem. Assim como aquele filme do Hulk é muito bom. Eu não acho que vai ter Hulk vermelho. Eu acho que tá muito cedo. Ah, não. Muito cedo não. Não precisa também. É, então. Não sei se vai ficar coerente. Querendo ou não, a gente tá falando de público grande, né? Público que não... Passou um ônibus aqui que tá foda. Então, a gente tá falando de público grande, de massa, que não tem saco, não tem paciência pra outro Hulk, sabe? Então eu acho que também não precisa. É, mas pode. Eu acho que pode acontecer, eu acho, viu? Talvez quando o contrato do Mark Ruffalo acabar. Porque eles estão. Nos quadrinhos eles estão dando alternativas, né? Sim. E também se forem fazer alguma coisa, eu acho que não vai ser agora não, vai ser mais pra frente. A própria Guerra Civil eu acho que podia ter esperado, é que tá muito bom, cara. Mas a própria Guerra Civil podia ter esperado um pouquinho também. É, e o próprio os irmãos Russo falaram que, apesar de ter todos esses Vingadores aí, é um filme do Capitão América, né? O que é complicado, né, se parar pra pensar, porque vai, um filme, um roteiro é dividido em três atos. O primeiro ato vai ser, então, a busca pelo Bucky. O segundo, o conflito com o governo, vamos montar o time. E o terceiro, a guerra. Pô, como será que vai funcionar essa guerra? Será que vai ser só uma cena grande final? Será que, tipo... Eu acho que pode ser no segundo ato essa guerra, viu? Então, é porque, cara, o Homem-Aranha tá tão feliz no trailer, né? Ele fala, e aí, galera? Tranquilo? Não, eu acho que aquela... Essa batalha aí que a gente vê vai ser, tipo, no meio do filme. Eu também acho. É, eu também acho. Eu acho que vai ser no segundo ato. Vai ser nessa batalha, a gente vai falar mais pra frente, mas vai ser nessa batalha que o Rhodes vai pro espaço? É, então, é isso que eu ia falar. É isso que eu vou falar agora. O segundo ato vai ser a guerra, a batalha, e a terceira vai ser ele indo pro saco. Ah, será que então que o Rhodes pode ser o substituto do Golias no, nos quadrinhos? Porque quem, não, quem morre é o Golias, né? Não, então, mas, então eu acho que o... Pode falar, né? Desculpa. Então, eu acho que o Holt que vai ser... vai ficar no lugar do Bill Foster. Não sei se ele morreu de verdade ali. No trailer ainda não dá pra perceber. Então, mas eu acho que ele que vai substituir. Então, eu acho que ele pode ser... Vai fazer o pessoal se questionar, tipo, será que eu tô do lado certo? Será que é isso? Já morreu o cara lá. Parece que foi o Buck que deu aquele tiro, né? No, é que dá a entender pela montagem, né? A montagem do filme tá muito boa desse trailer. E aquele esquema, tipo, pô, será que eles iam mostrar a morte de um, né, do máquina de combate no trailer? Então não sei, eu acho que é uma pegadinha aí. Eu acho que quem morre é o Capitão. Eu também. Não, isso aí no final. Isso aí é inevitável, acham, né? É, tanto porque eu acho que é o Barão Zemo que vai matar ele, né? Tanto que já falaram que o Vingadores Guerra Infinita 1 vai ser com tipo a equipe reserva dos Vingadores. Tinha falado isso desde o começo lá. Pô, seria bem legal, porque é um passo que a Marvel não deu ainda. Lógico, ele vai voltar no 4, né, e tal. Mas ainda assim, seria um passo legal pra Marvel. Tipo, ó, o perigo é real, sabe? Ó, a gente tá sombrio, nem que, não tão sombrio quanto o Zack Snyder, que só sabe fazer herói de um jeito. Mas, sombrio ainda. Tipo, não tá aquela, pô, somos engraçalhudos. A gente sabe levar as coisas a sério também. Então eu acho que a possibilidade da morte do Steve é real e eu ia adorar. Chorar, e ele também, o contrato do Chris Evans tá acabando também. Ele quer ser diretor, aí o Buck tem uma porrada de contrato. Tem o Sam Wilson também, que eu acho que pode pegar o manto também. Porque ele tá em alta na HQ. Então, tipo, opção eles têm de sobra. Vocês acham que o Buck vai ficar com o manto do Capitão América? Eles vão colocar o Buck pra isso? O Buck ou o Sam Wilson. Eu acho que vai ficar com o Buck mesmo. Ela também acha. Eu acho que a trajetória pra gente simpatizar com o Bucky, tipo, pô, ele realmente é um Capitão América, um bom samaritano, um cara, né, que pensa no povo. Eu acho que isso ainda precisa ser melhor construído. E eu não sei se vai dar tempo de fazer isso na Guerra Civil. Mas o Capitão América 4 fica em aberto. Eu queria que fosse o Bucky. Eu também, acho que seria interessante essa redenção dele do passado. Tudo seria interessante também. Os dois filmes anteriores do Capitão, o Bucky pega o escudo pelo menos uma vez. Sim. No primeiro, lá no trem, lá, antes de morrer, entre aspas. No segundo, lá, quando ele tá brigando com o Capitão. Já manja, né? E também tem a cena do Pantera ainda atrás do... Que é muito maneira, né? Do Pantera. O Pantera acho que vai ser a grande surpresa, viu? Desse filme. Puta personagem do trailer, putas aparições, assim, aquela cena que o helicóptero atira na roupa dele e só ricocheteia, assim, tipo... Pô, lembra muito aquela cena do Batman, do Super-Homem também. Tem uma cena, logo no começo do trailer, parece que tem uma explosão e ele tá meio detonado. Às vezes estão falando que essa é a razão pela qual ele... Essa é o começo, é a luta, pelo que estão falando, é a luta com os aços cruzados. Sim. Que vai levar isso. Eu vi em outro site ontem, uma discussão legal que parece que é um ataque à ONU, em que o T'Challa, né, o rei de Wakanda, tava lá com uma, tipo, uma companhia, uns subalternos, assim, os braços direitos dele. Uhum. E aí vai explodir e ele vai ter essa perda, ele vai perder esses amigos. E é o que faz ele se envolver. Eu acho que é super coerente essa teoria. Eu acho que, aí, já pulando pra metade, tem uma frase que é muito legal, que deixa em aberto ser pro Capitão América, né? Que o Steve fala... Steve não, o Tony fala que ele tava enganado sobre você, né? Que o mundo estava enganado sobre você. O que é muito legal, porque eu não duvido que o Tony Stark vai convencer muita gente do público. Eu acho que o argumento do Tony é forte o bastante pra convencer uma galera que não conhece os quadrinhos. Mas será que ele tá falando isso pro Steve? Pode ser pro Bucky, pode ser pro Homem-Aranha, quando ele sair do time. Tem N possibilidades aí. Pode ser também pro General também, por que não? Sim. Fica muito em aberto. Isso que é bom do trailer. Todo mundo fala, mostrou Homem-Aranha, não devia mostrar. Pensando racionalmente, tudo bem. Podia ter mostrado só a teia. Mas, cara, eu acho que mostrou pouco ainda. Ainda deu... tem muita coisa pra teorizar. Por ter mostrado pouco, eu acho que, tipo, esse lance do Tony, né, de quem vai ficar do lado de quem, se ele vai convencer ou não, eu fico muito em dúvida com isso, cara. Nos quadrinhos eu fico 100% do lado do Capitão América, mas no filme eu ainda tô em dúvida em relação, tipo, o que o trailer mostrou ainda não me dá firmeza pra ficar do lado do Capitão ou do Tony. Uhum, concordo, concordo. O coração sempre pede time capitão, né? É. Mas é, pensando. É porque também os trailers não dão o indício, né? Do porquê o capitão tá lá também, né? É. De início, assim, quando saiu o primeiro trailer, eu achava que a briga ia começar por causa do Buck. Tá de sacanagem, acho que vai ter tudo isso por causa do Buck, entende? Não, acho que não. Ia ser muita viadagem e tudo mais. Aí eu falei assim, não deve ser isso, não. Aí mostrou agora, tem mais coisas aí. É, pode ser que o negócio do Buck seja só um estopim da rixa que os dois têm, né? Do Tony e do Steve, né? Porque... Tem aquele esquema, no Soldado Invernal, o Tony abre, o Steve abre uns arquivos, né? Onde mostra o Howard Stark morto e aparentemente assassinado pelo Soldado Invernal. Isso pode ter uma influência também, tipo... Ah, sim, com certeza. Né? Por mais que o Tony não amasse o pai dele, acho que não tem como fugir, né? Não sei, cara, tem tanta coisa pra teorizar, tem tanta coisa. Verdade. Por isso que é gostoso. O trailer acertou no tom, assim, tudo, eu não mudaria nada. A luta do Capitão América contra o Tony parece que vai ser, tipo, nível Batman versus Super-Homem, tá ligado? Só que bom. Eu acho que, não sei, tem duas coisas que eu acho legal, que é a raiva que o Tony sente parece que só cresce conforme o trailer. E o ponto onde tudo começa, assim, de sentir raiva, é quando o Buck dá aquele tiro na cara do Tony, que ele segura aquela luva lá, a luva relógio. Ele olha com a cara de, meu Deus, você fez ele isso. Ele olha com uma cara, mano, tipo, você atirou na minha cara, cara. Se eu não tivesse com essa luva aqui, eu teria morrido. E não sei, acho que isso é a primeira coisa, tipo, olha o cara que você tá no seu time, olha o nível dos seus soldados. E tipo, sei lá. É a primeira vez que eu vejo realmente o Downey Jr. interpretando o Tony Stark, cara, porque até então eu não tinha visto. Até então ele era o Downey Jr., né? É, ele era muito palhaço, muito sabichão. No 3 ele ainda tem aquelas crises de pânico que eu gosto. Eu gosto daquela coisa do Tony se sentir inferior, se sentir só um homem. Mas confesso que nesse trailer, nesse filme, eu acho que ele vai mostrar trabalho mesmo. É, ele vai mostrar quem ele é realmente, né? Vai ser um filme foda pra caralho, essa que é a verdade. Resumindo em... em poucas palavras. É. Uma coisa interessante também é o Homem-Formiga também, né? Ah, meu Deus. Mano, eu pirei naquela cena, cara. Eu falei, cara, essa cena foi muito massa, cara. Foi mesmo. Porra, meu irmão, o cara faz a mesma coisa que o arqueiro faz no... Que o Gavião faz nos quadrinhos. HQ, é. E eles conseguiram melhorar uma coisa que não tinha, até então não tinha como melhorar. Além dele atirar a flecha com o Homem-Formiga, a flecha divide em 6 flechas. Que insano foi esse? Caraca, maluco. O Homem-Formiga com... Tipo, ficando minúsculo, mais minúsculo ainda, né? Tipo, até que nível o cara consegue, né? Então, no filme ele já conseguiu ir a nível subatômico e voltar, né? E tem aquele boato, quer dizer, boato já quase confirmado, né, pelos bonecos, que vai ter o gigante também. Verdade, tinha esquecido disso. É, já quase confirmado já, né, a Pop estragou a brincadeira da Marvel. É. Provavelmente ele vai virar gigante, mano, tenho quase certeza. Imagina o tanto de piadinha que o Homem-Aranha pode fazer com isso, cara. Cara, eu acho que pode ser que, sei lá, que... numa sequência do Homem-Aranha, até no primeiro filme do Homem-Aranha, o Scott Lang seja um cara que vai aparecer frequente, mano, porque os dois combinam muito, cara. Combinam. Na falta do Deadpool, né, que tá com a Fox, a gente tem o Scott Lang de zoeiro. Pô, ele e o Paul Rudd tá muito foda, mano. Tá muito foda. Tá Paul Rudd, né, cara? Paul Rudd é só amor. É só amor. Então, para falar da melhor cena do trailer, então? Bora, quem começa? Meu cachorro começou aqui. É, o seu cachorro começou. Ele tá empolgado também. Pera aí que eu vou fechar. Bora, quem começa? O Decenauta, Magaren. Hã? Decenauta onde? Cara, o que você achou da cena final do trailer? Pra quem não sabe, o trailer então, tá no post. Eu assisti esse trailer praticamente se fosse uma transmissão ao vivo aqui. Na hora que eles postaram, eu tava na internet. E você sabia que ele apareceu? Você não tinha a não. mínima... Não. Tinha o boato que podia ele aparecer, podia não, mas aí eu fui assistindo. Falei, se ele aparecer, vai ser no final, que é a maior revelação. Aí foi dito e feito. Eu esperava uma coisa legal, porque como eu tava falando mais cedo com o colega, A Marvel até agora não fez muita cagada em caracterização de personagens. Nenhum personagem, porque ela ia começar com justo com a Aranha. Mas, do jeito que foi, superou a expectativa. Ah, tá. Pensei que você ia falar que o uniforme não ficou bom. Ah, vamos lá, Ana, você. Cara, quando saiu o trailer, eu não tinha visto, não. Aí uma amiga me mandou uma mensagem e falou assim, cara, que tu viu o trailer, eu fui lá ver. Tipo, não tem muita coisa... Parece com o primeiro trailer, mas só que acrescentou o episódio lá do Homem-Formiga. E que quando apareceu o Homem-Aranha, cara, eu fui à loucura, mano. Comecei a vibrar, fiz ola comigo mesmo. Cara, foi sensacional. Sensacional. Eu adorei o uniforme, cara. Parece muito com os uniformes dos anos 80, os olhos mexendo. A gente vai falar disso já. E você, Chico? Vamos lá. Eu tava dormindo, sentado, porque eu comecei a... Tava sem luz em casa, né? Eu tava fazendo um negócio aqui na rede elétrica. E aí eu falei, vou ler um livro, né? E tal. Eu acordo 4 horas da manhã, né? Cheguei cansadão. E dormi, cara. Dormi sentado. Aí eu acordei com o celular vibrando, né? Um monte de link no Facebook, de chamada no Facebook. E minha namorada tinha me marcado num GIF que mostrava o Homem-Aranha segurando o escudo e a galera comemorando. Ou seja, já tomei um spoiler enorme. Muito legal ali na parte dela, boa, né? Boa. Olha aqui, amor. Pá, na tua cara. Ah, ela não foi fofa, tadinha. É, ela foi lá, ela foi na inocência. Foi na boa intenção. Aí eu abri o trailer, cara. Eu já tinha amado, eu esqueci que o Homem-Aranha aparecia, pra você ter uma ideia, de tanto que eu gostei do trailer. Gostei do tom, gostei dos diálogos. Tava empolgadaço, e aí aparece aquele Underoos, que Underoos, pra quem não sabe, são aquelas roupas de baixo, assim, que ciclistas usam, sabe? São roupas coladinhas. E o Tony Stark chama o Peter Parker de Homem-Aranha de Underoos. E eu, pô, eu como a Ana, fui à loucura, chamei minha mãe pra ver, ela não se interessou nem um pouco, mas beleza. Você precisava compartilhar com alguém, né? Precisava, cara, precisava ter ninguém em casa. Eu, no meu caso, assistiu bastante. Eu, no meu caso, acho que eu tinha acabado de chegar da facu, ou foi depois da faculdade, eu não lembro. Que horas que saiu o trailer, Magalhães, você tá ligado? Que horas? 2 horas. Então, foi 2 horas, né? Então foi um pouquinho depois. É. Acho que eu tinha terminado de almoçar, tomado banho, aí eu fui pro computador. Aí minha irmã Marina saiu correndo. Lupe, você já viu o trailer? O trailer? Eu falei, que trailer, gente? Do Guerra Civil. Eu falei, como assim, mano? Eu tinha me escrito completamente que tinha saído o trailer. Quer sair alguma coisa a mais de Guerra Civil. Aí eu fui ver, cara. Quando eu fui vendo, eu falei, porra, e aí, o que que tem? Aí ela falou, vê até o final. Eu falei, ah, o Homem-Aranha vai aparecer. Eu já tava sacando já. Aí deu no que deu, cara. Apareceu e foi magnífico, mano. Eu quase chorei, mano. Porque foi foda pra caralho, mano. Foi muito, muito. Eu acho legal que esse trailer tá... Ele parou o mundo, né, assim, entre aspas. Igual o Thriller do Michael Jackson parou. Tipo, todo mundo tem alguma coisa pra falar. Alguma experiência, alguma história pra contar. É. De como foi a primeira vez que você assistiu o trailer onde aparece o Homem-Aranha. Tô achando essa mobilização na internet muito legal. O Facebook parou, cara. Só falava isso. Eu vendo a timeline, só GIF e tudo mais. Os outros comentando Homem-Aranha. Cara, aquela tia que comenta assim, tipo, minha sobrinha linda nos comentários. Até ela tava falando do Homem-Aranha. Tá na boca do povo. Né? Agora, uma imagem que eu acho linda pra caramba é a cena que ele tá segurando o escudo. É claro, gente, é claramente um negócio. A Sony e a Marvel estão juntas nessa. Mano, sim. Eu falei, mano, que gênio. Parabéns, irmãos. Pô, e não sei, vamos falar do uniforme? Vamos falar do uniforme. Vamos. Então, curiosidades do uniforme, é isso que você tinha falado pra mim? O quê? Você tinha curiosidades do uniforme, é isso? Não, então, eu trouxe alguns detalhes, assim, que a galera pode não ter percebido. Aí eu listei, aqui são só alguns. O primeiro era esse, que ele significa muito, essa cena do escudo. Os dois estúdios juntos, falou, ó, a gente conseguiu fazer um negócio legal junto. Enfim, olha o quão significa, o quão metafórica é essa cena. E, pô, maravilhoso. Vamos falar dos olhos. Os olhos eu achei uma coisa, porra, sensacional. Sensacional. Se você prestar atenção, eles fazem até um barulhinho, cara. Tipo... E sabe o que eu tô lendo nas internets? Que eu acho que é mentira, mas é legal pelo fato que isso é manual. Isso é feito prático. Pô, seria sensacional. Eu acho que não, mas... Vou tentar achar aqui pra mostrar pra vocês que os russos postaram ano passado de um negócio que o pessoal ficou especulando que podia ser os olhos do Aranha. Ah, eu lembro disso. Eu tô ligado, que ele falou uniforme, não sei do que, e aí ele postou uma foto Você vê que dá sim pra ser efeito prático. É, eu não duvido, cara. Depois do negócio chamado BB-8, eu não duvido de mais nada, cara. Então, seria legal, cara. Seria legal, porque o Deadpool fez isso e funcionou muito bem. É. Né, cara? Funcionou muito bem no filme, assim como funciona nos quadrinhos desde sempre. E essa ideia de que, pô, ele foi feito pelo Tony Stark, sabe? Os olhos fazerem até um barulhinho, é muito legal. É. E a terceira coisa é que o uniforme, ele é um misto de tudo que já foi feito com Homem-Aranha nos cinemas até agora. Então, assim, eu achei que não tinha como melhorar aquele uniforme do Espetacular Homem-Aranha 2. Aquilo, pra mim, era o ápice da perfeição. E conseguiram fazer isso, homenageando o Steve Ditko e o Romita, né? Dos anos 60, 70. E tem até umas faixas no braço dele que remetem ao Homem-Aranha Superior. Uma das últimas sagas grandes aí do Aranha. E o cinto. Ele tem, não cinto, ele tá meio que na costela ali, mas são os carregadores, né, os cartuchos de teia. Que, pô, é legal porque tá muito claro, você consegue enxergar bem, não tem... eles fizeram muito com pouco, o que é maravilhoso. Então, sei lá, pros fãs, isso é um abraço nos fãs, sabe? Cara, eu, depois de ver muitas e muitas vezes esse trailer, eu percebi que esse é o melhor uniforme, cara. Assim, eu também acho. Tá muito lindo, cara. Assim, tá o do 2, do Espetacular Homem-Aranha do Espetacular Homem-Aranha 2, a única coisa que eu acho que presta no filme é o uniforme e a Gwen e o Peter Parker juntos. O resto pode jogar fora, mas, meu, eles conseguiram superar muito. Você tem elementos muito fodas, cara. Tem Steve Ditko, tem Romita, tem próprio Superior, tem da... Parece muito a uniforme da fase nova da Marvel de agora. Tá de tudo. Tem aquela aranha gordinha, né, cara? No peito e nas costas. É, tá muito da hora. E uma coisa que eu não gostava nos antigos eram as teias em relevo. E aqui arrumaram. Cara, ficou muito bom. Tá bem legal, cara. Tá bem, tá convincente. Assim que eu vi a imagem, a primeira imagem que me veio à cabeça foi essa que o pessoal tá compartilhando agora, o feito doido do Romitão, né, pra fazer a comparação, que é a imagem mais famosa, eu acho. É, cara, é foda, né, quando as pessoas conseguem aceitar, né, realmente o que a gente quer, né, mas, é muito foda, mano. Mas teve gente que não gostou desse uniforme, não. Ah, eu mando pra merda, eu falo que vai ter alegria nessa vida. Eu acho que a única ressalva que eu acho que se pode fazer... E olha que, cara, eu tenho o Aranha como herói favorito, acho que como a maioria dos caras, desde, sei lá, 7 anos de idade. Mas a única ressalva que eu faço é que eu acho que tá... A fotografia da cena tá muito clara comparada ao trailer. Então eu acho que não tá finalizado ainda. Você olha, você vê que é um CG. Joga aí pra gente mostrar. Então. Esse não é a versão final dele, entendeu? Ah, tá. E com certeza foi algo colocado aí, porque, tipo... O marketing deve ter falado, porra, meu irmão. A DC mostrou. A DC mostrou um maravilha, não. Apocalipse. A gente tem que fazer alguma coisa. É, eles não estavam mostrando. Tinha aquilo que eles estavam ainda arrumando com a Sony. Quem ia pegar o direito merchandise pra lá. Quem ia ganhar os royalties pra cá. É, quem vai ganhar tudo é a Sony. Conseguiram falar, opa, conseguiram. Joga o Aranha aí. Ah, mas não tá pronto ainda? Joga aí uma ceninha já. Aí já era. Dá pro pessoal ver. É, não tá acabado. Porque se você olhar os trailers, todos os filmes, os trailers, eles vão finalizando conforme o tempo vai chegando no filme. Tanto que nesse trailer aqui, quando tem os caras correndo no aeroporto lá, tem o Homem-Formiga. No primeiro trailer não tinha. No primeiro trailer não tinha. É, provavelmente naquele encontro tem o Homem-Aranha também. Acredito, né? Ah, mas tem. Tanto que ele aparece lá. A cena que aparece é ele, né? Mas mesmo assim, não sendo uma coisa finalizada, ficou muito bonito, cara. Ficou. Achei que ficou muito colorido comparado ao resto. Ficou, mas, tipo, acho que dá realmente um contraste de, tipo, quão diferente ele é dos outros. E, cara, uma coisa que eu adorei, que pode parecer batido e tal, é como ele é moleque, cara. A voz do Tom Holland tá muito legal, tá muito molecão mesmo. Tipo, e aí, galera? Não, pô, ele vai ficar... Ele vai passar o tempo de super-herói que o Hugh Jackman tem, cara. Acho que dessa vez eles acertaram no Homem-Aranha. Tipo, ele é jovem, tipo, ele é molecão mesmo, né? Tem cara de moleque. É. Então, 10, 15 anos no papel. É, porque não tem mais motivo pra eles mudarem. Não, não tem. Olha o da Marvel, não tem mais. Dá vamos voltar pra Sony. Tem, eles colocaram... Eles, nos quadrinhos, eles estão bem com o Peter Parker. Tipo, ele tá bem de vida, dá pra fazer uma saga adulta maneira pra ele. É, dá pra ele crescer, dá pra explorar quase todos os arcos, cara. Dá pra explorar a morte da Gwen muito bem. Dá pra explorar a apresentação da Mary Jane, o problema do Harry com drogas, a construção da relação Peter e Norman Osborn. Cara, muita coisa, muita coisa. Cara, isso vai abrir uma brecha enorme, né? E, cara, convenhamos, o Homem-Aranha vai ser o novo Tony Stark, né, cara? Porque tá acabando o contrato dos caras, o Downey Jr. já tem quase, sei lá, 50 anos. E o Kevin Feige já falou que os próximos filmes dos Vingadores não vai ser com a mesma equipe, vai ficar alternando conforme os filmes, né? O que é maravilhoso, é maravilhoso, mas tá alternando mesmo. Eu digo mais, ó, tô falando aqui, eu vou falar o que tinha comentado pro Tico em off, que tem, entre aspas, uma teoria de lançamentos aí. Com esse novo filme do Aranha que vai ser em High School, se prepara que em 2020, por aí, eles vão anunciar um filme da Miss Marvel, da Kamala. Eu acho que eles estão guardando material pra isso, porque não tem, porque é recente, né? Mas eu acho que ela vai estar na fase 3, viu? Fase 4, na verdade. Cara, sabe o que eu queria pro Homem-Aranha? Ele não vai ter reboot. Não vai ter reboot do universo Marvel. Pode ser o Sam Wilson como Capitão América, pode ser, sei lá, quem mais, né? Também, como Capitão América. Pode ser a Tia May como Capitão América também. Até aí, queria colocar ela como agente secreta, né? Ah, é. Cara, eu queria muito, tipo, aquela passagem da HQ que a Tia May toma um tiro, né? E ele fica super revoltado e quer ir atrás do pessoal que fez isso. Cara, seria muito massa botar isso no cinema, cara. Ele vestindo a roupa preta de novo, todo revoltado. Indo atrás dos bandidos e tudo mais. Vai representar uma maturidade pro personagem também, né? Uma coisa tipo, eu já estive nos meus piores dias. Ia ser então, foda. Assim, e quanto a que você falou, Luiz, da Kamala, cara, eu acho que é super possível, porque a Capitã Marvel já tá capitã. Então, o filme dela já é Capitã Marvel. Eu até acho que no começo do filme ela vai estar com o uniforme de Miss Marvel. Pode ser. Porque não teria sentido. É porque... Tô indo já. Porque não teria sentido a Kamala Khan ser Miss Marvel, sendo que não tem Miss Marvel. Sim. Não sei, a gente tá numa época, cara, de heroínas, de feminismo sendo discutido realmente, com propriedade. O que é maravilhoso. A Rey funcionou muito bem como personagem feminina nova e forte, e independente. É. Tem tudo pra Kamala dar certíssimo. E sem contar que ela é muçulmana, que é. Outro assunto que rende uma discussão legal. E se esses filmes High School der certo, que eu acho que vai dar, porque tem a produção do Kevin Feige, não da Viarade, graças a Deus, eu acho que vai dar certo. Então acho que vai ter muito herói novo entrando aí, viu? Nessa pegada. Nova também pode aparecer, por que não, né? A tropa nova já teve a tropa. Já teve a tropa. Aí é depender do resultado de Pantera Negra, Doutor Estranho, Capitão Marvel e Inumanos, que são heróis desconhecidos. É, eu acho que a pegada do Inumanos vai ser bem algo tipo... Bem X-Men mesmo. Acho que ele não vai ser tão ligado assim com o universo que eles têm. É porque é o que a Marvel pode fazer, né, cara? Eles não têm o X-Men, vamos fazer o Inumanos aí, igual o Guardiões da Galáxia. Já tá sendo assim no seriado, né, no... Age of Shield. A Tremor é uma das protagonistas. E que protagonista, cara. Tá funcionando muito legal na série. É, pois é. Enfim, vocês têm alguma teoria, alguma coisa aí pra falar, Magaren? Eu só acho que esse negócio de filme High School, como vocês falaram, é uma aposta da Marvel, porque ela tá usando o gênero de super-herói pra fazer vários gêneros de filme. Ah, sim. Tem certeza. Foi de navezinha, de ficção científica, vamos lá, do Guardiões. Teve o Capitão América, o 2 lá, que foi de espionagem. Espionagem política, teve o do, né? Também. Teve o do Homem-Formiga, que é filme de roubo. Por que não fazer um filme mais pra galera jovem com Homem-Aranha aproveitar? Eu acho que esse vai ser o jeito da Marvel fazer, né? Dependendo do herói, do filme, eles vão fazer um gênero a mais ali, né? Acho que é a tendência. Que é muito bem pensado, é muito bem pensado, é lógico você parar pra pensar. Eu acho que, por exemplo, a DC, né, a Warner deveria fazer, não querendo pegar no pé deles, mas, pô, eles têm o Shazam, que é um personagem legal, tipo, ok, não vamos usar os caras, não vamos usar o cara. É, estão naquela do The Rock, negro e tal, mas faz mó tempão isso já. O Flash sombrio, não tem como fazer um Flash sombrio, acredito eu. Pra quê, né? Cara, o Zack Snyder do fundo do anos dos Estados Unidos, mas tudo bem, né? É. Vida que segue. Faz parte, né? Infelizmente. Vamos ver como é que o Batman vs Superman se sai. Enquanto uns ficam bons, outros, né, ficam na mesma linha. Sim, é, a Marvel conseguiu fazer um guaxininho e uma árvore falante funcionarem. Eu não duvido mais de nada. Eu digo mais, Miles tá chegando, viu? Só eu lá mesmo. Pra 2030, lá. Olha lá. Sylvester Stallone, pai do Peter Quill. Você soube aqui primeiro. Pois é, foi verdade. Sensacional. Sensacional. Muito bem. Tico, eu tô ligado que você tem jabá pra fazer, né? Que você tá fazendo. Você é colunista em vários sites aí. Eu sou colunista na Óbvios, no Entretenimento Ácido e no Hambúrguer Nerd, que é um projeto colaborativo da faculdade, né? Mas enfim, eu escrevo as coisas que eu quero mesmo na Óbvios, que a página chama Contemporássico. E eu já escrevi um artigo sobre o Homem-Aranha lá, que é sobre a caçada de Kraven. E semana que vem eu vou lançar um sobre o Homem-Aranha Azul. Então, pra quem é fã do Cabeça de Teia, sei lá, recomendo seguir. Que é uma visão mais poética, mais contemplativa. Não tão séria, mas de fã pra fã. Tá ok, Magaren, eu tô ligado que você é podcast especialista de Homem-Aranha, hein? Ou estou errado? Gente não podia ser mais específico. Gente, lá no Aracnofan, lá tem um podcast sobre Homem-Aranha. Aracnofan, que da hora, cara. Aracnofan.com.br. Pô, você já tá com o podcast. Pô, e é só sobre Homem-Aranha. Pois é, cara. Você já gravaram do Superior, não, né? Ou já? Eles gravaram. É. Eu não. É, ainda bem, né? Me recusei. Então com a gente você vai gravar, cara. Ah, eu não vou ler. Você não leu? Tá, Superior? Eu li 5 edições. Desisti. Suritana, tô ligado que você também tem jabá, você tá pra todo lado também, né? Pois é, cara, daqui a pouco eu vou ser onipresente. Vários podcasts pra gravar. Então, vocês podem me encontrar também lá no Universo Interativo, podcast, outro podcast que eu participo com os amigos meus. Capitão América, Guerra Civil, Feat, Homem-Aranha. E é nesse que voa, né? Chupa DC! Chupa DC! Underroots! Chupa DC! Eu não vou falar chupa DC porque vai que... É, ai, vai que ela pode... Temos um justo. I'm never gonna stop the rain by complaining because I'm free. Nothing's worth